Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa, se não tivesse inventado tanto, podia ter vivido um amor grande hotel. Se a gente não dissesse tudo tão depressa, se não fizesse tudo tão depressa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor. Um dia um caminhão atropelou a paixão, sem teus carinhos e tua atenção. Qual o segredo da felicidade? Será preciso ficar só pra se viver? Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver? Se não dissesse tudo tão depressa, se não fizesse tudo tão depressa, se não tivesse exagerado a dose, podia ter vivido um grande amor. Um dia um caminhão atropelou a paixão, sem teus carinhos e tua atenção. Nosso amor se transformou um dia. Qual o segredo da felicidade? Será preciso ir atrás? Qual o sentido da realidade? Será preciso ficar só pra se viver? Só pra se viver. Ficar só, só pra se viver. Ficar só, só pra se viver.